do Nordeste, estamos com o centro de 25 passageiros, 4 horas, alternativa ao Galeão, com 4 horas de eletrônica. Santo 3897, prefere táxi via parte principal Índia. Ponto espera torre 1, 18, decimal 95. Ajuste no 0, no 2, apenas confirmando pelo B228. Confirmando 223, 223 passageiros, 4 horas de cheio e alternativo Galeão. Sim, copiado, bom voo. Salvador, boa noite. Azul, Zulu Delta. Firma chamando Sol. Azul, Zulu Delta. Zulu Delta, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio principal, ponte número 1, para o pátio 3, posição número 3. Autorizado o reboque, autorizado, reporta no término do Delta. Ok, gente. Salvador, muito boa noite, Santo 38, 97, ponto de Dona 0, por 3897, boa noite, além decola Dona 0, vento 1-0-0 graus, 09-noite. A gente decola da pista Dona 0, Santo 38, 97. Autorizado por Edipelo, do presente, para o Puma 33. gente voe pra onde pega. Quando não der hora, separa 3 mil pés, ajustado no 0, no 2, Puma 33. Puma 33, o controle. Quando não der hora, reporte para descida para 3 mil pés, ajustado no 0, no 2. Quando no ideal, autorizado descida para 3 mil pés com ajuste no 0 no 2. Controle, são 3897, bom trabalho. Ciência, decolou os 44, bom voo, 3897. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, são 3897. 3897, boa noite, contato radar na decolagem, perfil da EL, nível 340. 340, perfil da EL, sem referência, é possível voar direto ali, não? Obrigado. Thank you. pista 3197. Essa é a informação aqui, está pronto para a cópia de autorização. Daniel. 3197, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, na pós-posição Bridge, onde intercepta peso do 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.35, aciona 5120 no teu ponto. 360, autorizado para o Galeão. Decola da 10, curva direita, saiu da AEL, Leda, posse. Intercepta peso 10 e composto rota do plano. 1935, controle o transporte de 397. Portão 3197 correto, portão 3, chama pronto para o chuveiro de funamento. Chama pronto, portão 3897, chame Recife, 1251, caso negativo, 3395. 251, caso negativo, 3395. Alcântara 3197, pronto para o Felipe Beto na meta. 3197, autorizado, chama ataque. Autorizado, vai chamar ataque, 3197. Salão Salvador, Azul, Zulu Delta. Azul, Zulu Delta. Vou acompanhar do reboque do pátio principal para o pátio 3. Muito obrigado, boa noite. Isso, boa noite. Obrigado. Salvador, boa noite, voo 866 na chegada Mari, formação Tango, descendo o nível de voo 50. Voo 866, boa noite, chegada Mari, do presidente Voitato, descendo para 4.000 pés sem instruções, ajuste 9092. 62, 4.000 na projetar, voo 866, obrigado. Voo 099, boa noite, com fins do nível 360, pronto, copy. Voo 099, autorizado, com fins do nível 360, via rota bridge, up Zulu 16. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da AEL, Leda, após Leda, vou direto bridge. Controle Salvador 119.35, 5123 no transponder. Só confirmando a aerovia UP Zulu 16, ok? Chama pronto, pushback sinal, voo 099. 1866, condições de manter a presente velocidade até mais próximo do ano, número 1 na aproximação. É, mantém até a posição, até depois de etapa, tá bom? Tá ótimo, então mantém. Tá ótimo. Solo da 3197, 129 a bordo, 4 horas, Campinas, pronto para o táxi. Da 3197, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, noite, tenha um bom voo, tá? 3197. Via Índia, ponto de espera vai chamar 1895, ajuste 10, 2. Obrigado, bom trabalho, até a volta. Tá bom, 866. 866, sou autorizado 4000 TI sem restrições. 4000 sem restrições, obrigado. Rumo 866, desce para 2000 pés, autorizado LS, que foi o pista 10, reportando o ONG. 2000, Alex Ray da 10, chamado no localizador, voo 866. Nível 360, via rota up, Zulu 10, SMAP, após direto Lúvito, após Lúvito, Barbacena. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda. Após Leda, vou direto posição Bridge, controle Salvador 119.35 e 5125 no transponder. Boa noite, 3197, livre ingresso e decolagem, o vento 110 graus, 109. Livre ingresso e decolagem, custa 3197. Correto, 5125, portão 04, chama pronto, gol no 971. Com 1866, como autorizado anteriormente, desça para 2000 pés, livre LS que foi e reporta no localizador. Fórmula 866 com referência de usuário autorizada para o do Índio Serra. Certamente, Luizão. Você está falando Índio Serra, bom, 866. Puma 33, já assumo navegação, vendo a proa de Duna. Com 3197, Piccolo 03, chama o controle em 119, decimal 35, boa noite. 1935, boa, até a próxima. Até a próxima. Salvador, boa noite, 3197, decolado. 397, boa noite, contato radar na decolagem, perfil da EL nível 360. Ok, da EL vai ser a proa 360 só. Pós 2000, atrasado, Leda. Opa, melhor ainda, pós 2000 vai voar Leda, obrigado, senhor. Número 68, boa noite, chega da Mari, desce e mantenha 4000 pés, sem restrições, ajustado no 092. Negativo, 3L TAP. Nada. Puma 33, informa o tráfego na posição de 2 horas, 7 milhas, mantendo 2 mil pés, rumo nordeste, um Boeing 737. 1-3-3-3 mantém 3.000 pés, aguardando autorização para descer a 2.000 pés. 1-3-3 mantém 3.000, aguardando autorização para Puma 33, desce para 2000, 3LS, XOI, pistão 0, reporta no work. Confirme machado travado? Ainda não. 1-866, continue a aproximação. Reporte transposto machado travado. Contará, é bom. 1-866, fez o contato com o controle. Para bate do gol 1099, 1-16 a bordo. 3 horas e 30, alternativa pista. Autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 12, tem um bom voo. 1012, pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895, 1099, boa noite. Gol 9866. Gol 9866, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso na 1-0, gol 866. 3-3. A passagem do tráfego da companhia retaguarda, iniciando 04, chama táxi. Tá presando 97, agora com Recife, em 125, né? Chamou 3197? Afirmativo 3197. Chama agora o centro Recife na frequência 125 decimal 1. Vai chamar, senhora. Boa noite. Boa. Gol no 099, ponto de espera da 10, pronto. Gol no 099, mantenha o ponto de espera. Mantenha 99. Gol 1866, solo 10, libere primeira direita, chame solo em 121 decimal 9. 219, cuidado. Calma, gol 1866, livrando a 6 pontos. Só táxi. Boa noite, táxi via Alfa, reporta para ingresso na Táxi Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 866. Aproximando Juliette, 866. Gol no 866, após o início do táxi da aeronave da companhia, encontra-se no traverso 04, ingressa Juliette até o portão 02. Juliette 02, gol 866. Azul Alfa, Zulu Delta. Prossiga. Terminal normal, trembaçada e travada. Uma 33, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Uma 33. Campinas, qual a autonomia? 500 direita, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1895 com 1012 no ajuste, bom voo, gol no 971. Gol 1099, está autorizado alinhar e manter. Alinha manter na 10, 971, mantenha o ponto de espera. Uma 33, solo contra a hotel. Uma 33, solo 15, após estacionar, frequência livre. Gol 1099, autorizada a decolagem em pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 099. Devo decolagem em pistão 1-0, gol 1099. Gol 1971, autorizado a LL manter. Era 7202, prossiga. Gol 1099, decolado aos 1-6, chame controle em 1-9 decimal 35. 1935, gol 1099, boa noite. Gol Olimpo 02, confirmando. Sente Olimpo 02, só confirmando, tá pronto pro táxi? Atentando a aeronave que ingressou agora no pátio militar para o parqueamento, Fumar. Está livre o táxi até o hotel, reporta para o, para o cruzamento da pista, o Olimpo 02. Dael, nível 360, autorizado. Dael ao 360, gol no 099. 1168, 1 milha para dona, completa a aproximação, chame torre, elevador em 1-1-8-9-5. 895, gol 1-1-6-8. Leda 1099. 1099, controle. 1099, prossiga. Cruzado por Leda. Cruzado Leda, grato com 1099. Alfa 1099. Decolado aos 2-0, chame controle em 1-9-35. 1935, obrigado. Controle, boa noite, gol 1971. Gol 1971, boa noite. Contato radar, perfil da EL, nível 360. 360 da EL. 0 graus, 1-0-9. Livre pouso, pistão 1-0, gol 1-1-6-8. Gol 971, foi Leda. Leda, obrigado. Gol 099, chame Recife, 951, alternando na 3395. 1251 ou 1235, sim? 1-3395, sem dado, 1099. 1-3395, boa noite. Boa noite, 12 horas. 9, daqui a pouco. 1-1-6-8, agora. Salvador, nosso boa noite, 1168, Golo e Golfo Foxtrot. Voo 1168, boa noite, para o set taxi Alfa, reportando o set taxi Juliette para ingresso. Parando com Juliette, 1168. Zero 02 percebe táxi via Juliette, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95. Turma 971, não, controle. Escuta. Me Recife, 1251, alternando na 3395, bom voo. Obrigado. No 168, ingresso a Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 110. Ok, vai ingressar Juliette, seguir Colombia, portão 10, 1168, gol. Força aérea 7202, está autorizado a corrida abortiva, vento 1,10 graus, 1,09. Olip 02, repartir zero na pista. Olip 02, livre na Fox e reporte na Delta para cruzamento da pista. Chega 310, boa noite, chega da Mari, desce e mantenha o nível 050. Boa noite. Atrasado TAP, 6310. Então 3662, boa noite, autorizado chega da Mari, desça para o 060, autorizado para o EGTAP. Olímpio 02, autorizado o cruzamento da 10, via Taxi Hotel, reporte livre na pista. Até o pátio militar ao estacionar frequência livre, Olímpio 02.